sabe aquelas horas em que todo mundo teme. O coração palpita e o corpo todo treme. Incapacitado antes mesmo da disputa, trava cada passo, atrapalha sua luta. Simplesmente, quando o medo bate no seu ombro de repente, a sua tal coragem não se faz mais evidente. Parceiro, sente o pesadelo arrepiando seu cabelo, estorvando a sua mente. E assim o monstro vai se afeiçoando ao seu retrato. Faz um homem facilmente tornar-se um rato. Perturba os seus sentidos, as coisas não parecem o que são. Estado de choque no cidadão, então devo ser forte pro medo não me deter. A justiça divina eu sempre devo temer. A vontade de crescer faz aos meus temores eu ser resistente. Mas o medo nunca é totalmente ausente. Receio feio de ter feito a escolha errada. Cada passo dado com cuidado pra não dar mancada. Estrada escura por onde eu nunca passei. Vinte e poucos anos na cara o que eu conquistei. Diploma do ensino médio, tédio, comodidade. Vida tão insegura entre o sonho e a realidade. Uma mãe, uma irmã, vale mais que ter fã. Já pensou se esqueceu o que vai ser amanhã? Por quê? Eu me preocupo sim, eu me ocupo sim. Quando eu tô errado eu admito e me desculpo sim. Não quero ser mais um frustrado por não ter tentado. Mas se só eu tô preocupado, qual será o resultado? Que lado pesa mais a balança? Por enquanto eu equilibro e mantenho a esperança. Confiança em mim mesmo me mostra o segredo. É a lanterna que ilumina e elimina meu medo. Medo de não poder, medo de se arriscar. Medo de querer ter, medo de assim falhar. Medo de não viver, medo de imaginar. Medo de padecer, na terra sem caminhar. Medo de não poder, medo de se arriscar. Medo de querer ter, medo de assim falhar. Medo de não viver, medo de imaginar. Medo de padecer, na terra sem caminhar. O medo é foda, a vida inteira acompanha a gente. Conforme o tempo passa, surgem medos diferentes. Medos diferentes em diferentes momentos. Tenho medo que meu filho não enxergue meus ensinamentos. Siga maus exemplos de gente que perde tempo. E o tempo sempre correndo e o medo me corroendo. Não tenho medo da briga, mas tive medo da vida. Pois incerteza no futuro dava até dor de barriga. Eu era novo, ainda me lembro, novos medos eu enfrento. Na batalha não me rendo, não me vendo e compreendo que era só insegurança. Medo de criança que se vai quando se alcança. Confiança na bonança prometida pra quem viveu nessa vida. Nessa difícil corrida fiz da paz a minha amiga. Me diz você que tá me ouvindo, tem medo de quê? De não ver seus sonhos concretizados antes de envelhecer, por quê? Se a cada hora um novo amanhecer, minha vontade de vencer é bem maior que o medo de perder. Medo de viver a vida pela metade. E no fim da jornada me enxergaram covarde. De assumir compromissos do possível insucesso. De enxergar o que sonhei e nunca ter acesso. Medo de me acomodar e me render ao tédio eterno. E nunca mais exorcizar demônios no caderno. Medo de repetir os erros de quem veio antes e me afastar de tudo aquilo que me empurrava adiante. De me perder no tempo, numa existência média. De deixar a vida correr como um cavalo sem rédea na multidão. Olhar em volta e me sentir sozinho. Chegando na bifurcação e não saber meu caminho. Medo do futuro, de tudo que é incerto. De uma hora pra outra não ter mais quem eu gosto por perto. Medos irracionais, às vezes desproporcionais, que nos afastam de tudo aquilo que amamos mais. Medo de não poder, medo de se arriscar. Medo de querer ter, medo de assim falhar. Medo de não viver, medo de imaginar. Medo de padecer, na terra sem caminhar. Medo de não poder, medo de se arriscar. Medo de querer ter, medo de assim falhar. Medo de não viver, medo de imaginar. Medo de padecer, na terra sem caminhar.